Este é o podcast Direito Eleitoral na Internet. Apresentação, Walter Capanema e Ana Amélia Mena Barreto. Bom dia a todos. Esse é o programa Direito Eleitoral na Internet. Eu sou Walter Capanema e estou aqui com a professora Ana Amélia. Eu sou Ana Amélia Mena Barreto, advogada e professora na área de Direito e TI. Nós estamos com esse programa tendo a proposta de trazer aos nossos ouvintes as ideias e os conceitos sobre o direito eleitoral na internet, inclusive analisando casos que são noticiados pela imprensa, mas com uma visão jurídica. No nosso primeiro programa, nós vamos falar do direito eleitoral na internet. Qual é a sua regulamentação agora? Quais são as normas mínimas que tratam do direito eleitoral na internet com respeito à propaganda? Professora Ana Amélia, como é que o direito eleitoral está tratando da propaganda na internet hoje em dia? Existe uma regulamentação específica para isso? Existe. Ela foi trazida pela primeira vez, incorporada, positivada no ordenamento jurídico, através da Lei 12.034 de 2009, que foi posteriormente regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E quais são as principais características dessa nova regulamentação da propaganda na internet? Bem, eu entendo que ela foi tratada com regras mínimas, com o mínimo de segurança também, para se dar a segurança jurídica do direito de resposta na internet. E o que pode ser feito hoje em dia na propaganda eleitoral na internet? Bem, formas autorizadas, então, de propaganda eleitoral na internet, bem pontual para os nossos ouvintes. Pode-se fazer a propaganda no site do candidato, do partido ou coligação, desde que esteja hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Pode ser registrado sobre qualquer DPN, domínio de primeiro nível, ou seja, sobre o .com, sobre o .can de candidato. Não tem mais aquela obrigatoriedade do .com que tinha antigamente. Não, você pode escolher, você é candidato, escolher sobre qual domínio você pretende se registrar, desde que seja em provedor estabelecido no Brasil, ou seja, sempre sob o .br. Esse endereço, esse site, esse endereço eletrônico, necessariamente deve ser comunicado à Justiça Eleitoral. Pode-se fazer também propaganda política através de mensagem eletrônica, apenas para os endereços eletrônicos cadastrados gratuitamente, não apenas pelo partido, também como pelo candidato ou a coligação. Pode ser também realizada propaganda por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagem instantânea, cujo conteúdo ele seja gerado ou editado, não apenas pelos candidatos, pelos partidos ou coligações, mas também por iniciativa de qualquer pessoa natural. Você tocou num ponto muito importante em relação à propaganda eleitoral por e-mail. Significa dizer, então, que hoje em dia eu não tenho mais admissão desse spam eleitoral. Eu só posso, então, mandar a minha mensagem, eu político, eu candidato, para um grupo de pessoas que eu tenha previamente cadastrado expressamente. Eu posso adicionar livremente pessoas ou preciso da concordância delas? Não. É importante dizer que a primeira legislação anti-spam brasileira é a legislação eleitoral. O que a legislação eleitoral prevê? Você tem que praticar, você candidato, o marketing de permissão. Qual é? Qual é, então, a característica maior do marketing de permissão? Eu só vou enviar mensagens eletrônicas para aqueles usuários que aceitaram ou manifestaram a sua vontade de se comunicar e de receber os meus informes. A lei eleitoral proíbe a venda de cadastros eletrônicos. A venda de bala direta, que é tão comum. Bala direta, claro, claro, é proibido, né? Também, não apenas a venda, mas também a utilização, a doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes. Por exemplo, vamos supor que uma prefeitura municipal utilize a sua base de dados dos seus contribuintes. Que maravilha, né? Que banco de dados rico para você não mandar um spam, né? É uma base de dados de endereços válidos, né? Realmente, né? É proibido também, em favor de candidatos, fazer essa divulgação ou essa cessão, mesmo que seja gratuitamente, de uma base de dados que não lhe pertence. E mais importante, a multa que será aplicada, tá? É alta essa multa? Não. Aqui no caso, temos dois duas modalidades de multa. Sujeito responsável, então, pela divulgação, a multa de 5 mil a 30 mil reais no que se refere ao compartilhamento de cadastro eletrônico. Sim. Agora, em relação ao envio de mensagem eletrônica, foi cobrada, baixada a multa no valor de 100 reais por mensagem. Puxa vida. E é preciso que a mensagem enviada pelo candidato contenha um mecanismo de descadastramento eficaz. E ele tem um prazo de até 48 horas para retirar o meu e-mail, daquele que o usuário solicitou o seu descadastramento, sob pena da aplicação de multa de 100 reais por mensagem após vencido esse prazo de 48 horas que o usuário tenha manifestado a sua vontade de retirar da vista do candidato. Em relação ao direito de resposta na internet, houve uma regulamentação ou a gente vai ter que aplicar aquelas normas gerais? A legislação eleitoral sempre na vanguarda, também é a única lei no Brasil que dispõe sobre o direito de resposta na internet, claro que exclusivamente para fins eleitorais. É livre manifestação do pensamento, ok? Mas é vedado o anonimato na campanha eleitoral realizada pela internet. Assegura-se o direito de resposta ao candidato, ao partido ou coligação, quando se sejam atingidos, mesmo que de forma indireta, em propaganda eleitoral na internet ou através também de mensagem eletrônica. O que a lei eleitoral previa? A divulgação da resposta deve ser publicada, veiculada, no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, o site, com os mesmos tamanhos, caracteres, com os mesmos elementos de realce que por acaso tenham sido usados na ofensa, divulgação, né? Da ofensa, né? Entregando essa mídia física com a resposta do ofendido em até 48 horas. Detalhe, essa resposta deve ficar disponível. Por quanto tempo? No mínimo, por tempo não inferior ao dobro do tempo que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. Se houverem custos pela veiculação dessa publicação, eles correrão, fica responsável então por arcar esses custos, o responsável pela propaganda original. Pelo ofensor, né? Isso. E também prevista aplicação de multa, tá? No valor de 5 mil a 30 mil reais. Agora, Ana Amélia, eu estava pensando por que o legislador fez essa pena tão desproporcional? Porque pelo o dobro, quer dizer, ele precisa divulgar, publicar a retratação, o ofensor precisa publicar a retratação, pelo dobro do tempo da publicação da ofensa. Por que ele fez isso? Olha, eu imagino que, como nós conhecemos as respostas, quando você é ofendido, isso tem uma grande repercussão. Mas a resposta nunca recebe a mesma manchete ou o mesmo tamanho daquilo que você... Aquela notinha. Né? Você ofende em público e pede desculpas em particular. Então, nesse caso, eu acredito que foi aplicado um princípio da proporcionalidade entre a divulgação, né, do material considerado ofensivo, depois de julgado pela Justiça Eleitoral, é claro, e a resposta ficaria, então, disponível pelo não tempo não inferior ao dobro do prazo. Você também não concordaria que essa aparente desproporção entre a ofensa e a resposta não seria também feita como uma forma de se evitar novas ofensas, ou então de dar um exemplo? Sim, com certeza. Estimular? Seria um mecanismo, como nós temos nas questões de indenização por dano moral, né, para você evitar a continuidade desta prática, né? Desestimular os outros a continuarem a perpetrarem essas ofensas por meio eletrônico para fins eleitorais. Que são tão comuns, né? Bastante, ultimamente. Agora, nós temos visto. Me diz uma coisa, quem é que pode praticar ou quem é que pode exercer a propaganda eleitoral na internet? É só o candidato ou qualquer um de nós, cidadãos, pode fazer isso? Não, a legislação diz que você, qualquer cidadão natural pode fazer a sua propaganda eleitoral na internet. Acontece que nós estávamos no tempo antes do dia 6 de julho, era proibido fazer propaganda eleitoral. Então é preciso que não se confunda censura com violação à legislação eleitoral. Seja quem for que fizer propaganda eleitoral, Antes do dia 6 de julho, ela era considerada uma propaganda antecipada que sujeitava as penalidades e aplicação de multa da lei. A partir de agora, todos nós podemos fazer mediante os cuidados e a segurança que a legislação eleitoral prevê. Nós temos muita dificuldade, pelo menos o operador do direito, em verificar o que seria essa ideia e esse conceito de propaganda eleitoral, principalmente na internet. Se eu chego e digo que eu gosto do candidato tal, eu estaria fazendo propaganda eleitoral? Eu gosto muito do candidato fulano de tal. Ele, de repente, pode ser um bom prefeito. Isso é propaganda eleitoral? O conceito de propaganda eleitoral, eu considero, Walter, que ele deve ser modificado. Porque quando você não existe uma definição legal, existe pensamento, né? O entendimento sedimentado, solidificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é levar ao conhecimento de alguém. Isso é muito subjetivo, não é? Totalmente subjetivo. Vamos voltar a reiterar. Antes do dia 6 de julho, não pode nada. Depois do dia 6 de julho, você pode dizer sim. Olha, eu quero apoiar determinado candidato. Ou eu apoio determinado candidato, porque na verdade esse conceito de propaganda eleitoral é como trazido ou praticado pelos meios de comunicação tradicionais, eu considero que não se aplica aos meios eletrônicos, porque a dinâmica é diferente. A propaganda, ela não é imposta ao eleitor. Neste caso, o eleitor barra usuário, interessante isso, é que busca na rede as informações do candidato que ele deseja conhecer. Portanto, se repara que a lógica é inversa, não é a propaganda que me é imposta. Sou eu que procuro informações sobre ele, eu vou nos sítios de busca, eu clico, eu digito o nome dele e passo a partir dali a querer acompanhá-lo. Portanto, esse conceito de impor a propaganda a alguém através de sites, né? Isso serviria ou se aplicaria no conceito de mensagens eletrônicas. Porque se eu não te conheço, você está enviando mensagens para mim dentro da minha caixa postal, como está acontecendo até de outros estados, aí sim você está impondo uma propaganda a mim, sendo que não foi solicitada. Agora, Ana Amélia, você mencionou aquela questão de que o direito eleitoral não admite censura. E como é que ficam essas decisões da Justiça Eleitoral impondo censura pelo Twitter, proibindo que jornalistas mencionem nomes de candidatos no Twitter? Você acha que essas decisões estão em consonância com a legislação eleitoral? A Justiça Eleitoral, ela tem uma meta muito grande, que hoje o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro veiculou isso ontem, que é contra o poderio econômico, domínio do poder econômico. Ou seja, aqueles candidatos que têm maiores recursos financeiros poderiam, de uma forma ou de outra, estar contratando assessorias para que seu nome fosse veiculado mais vezes em determinados veículos de comunicação, que você sabe que são veículos de comunicação de massa. Exato. Então, eu não entendo como censura, não. Eu entendo como uma preservação do princípio da igualdade, da isonomia, com aqueles outros candidatos que não mantêm tanta influência ou são desprovidos de recursos financeiros como em relação a outros mais beneficiados. Você contou essa história agora e eu me lembrei de uma situação que surgiu aqui no Rio de Janeiro, de um determinado político que quis, digamos assim, aumentar a sua influência no Twitter, gerando robôs, gerando usuários fake. Seria um exemplo de uma conduta abusiva? Com certeza. Primeiro que nós estamos falando da proibição do anonimato na rede. Uhum. Né? E eu considero que a internet é a mídia mais democrática que existe. É o que nós chamamos de tiro no próprio pé. Essas ações fake, mal intencionadas, o feitiço vira contra o feiticeiro, porque elas certamente serão descobertas com muito mais transparência e principalmente rapidez através dos meios eletrônicos. Nós falamos da retirada do direito de resposta. No direito de resposta também estaria inserido o direito de retirada de um site ou de uma página ofensiva? Sim. O atingido, ele pode solicitar não apenas a retirada daquele post, ok, para a Justiça Eleitoral, como também a retirada da página. Se for, de repente, uma página toda de ofensas, ele poderia pedir? Retirar tudo. Se forem posts anônimos, como nós temos visto agora. Vamos analisar agora os casos concretos envolvendo a propaganda eleitoral na internet. Grande parte dessas notícias nós tomamos conhecimento através do blog Propaganda Eleitoral na Internet. É propagandaeleitoral.blog.terra.com.br, não é isso? Então, o primeiro deles é o debate online. Um partido, um candidato de um partido, ele queria participar de um debate online, um debate realizado pela internet. Esse candidato não pôde participar e recorreu ao TSE. O TSE resolveu que ele não poderia participar, decidiu que ele não poderia participar, mas qual foi o fundamento, Ana Amélia, para isso? Bem, primeiro, a assessoria, ela se baseou em artigos equivocados da legislação eleitoral. Alô, advogados? Ela tentou aplicar, fundamentar num artigo que dizia respeito aos debates realizados dos meios de comunicação de massa, que definitivamente não é o caso da internet. Tá? Os debates da internet não se sujeitam à aplicação das mesmas regras dos debates realizados em rádio e TV, no que se refere à necessidade da presença de todos os candidatos que disputam aquele mesmo cargo eleitoral. Primeiro, queria também aplicação e fundamentando também de que ele tinha direito por ser um partido político devidamente cadastrado, né? E tudo. Decisão do TSE. Debates da internet não se sujeitam às restrições impostas aos meios de comunicação de massa. Portanto, pode ser convidado ou não. E o partido do candidato não mantém representação ainda na Câmara dos Deputados. Agora me diz uma coisa, Namélia. Você não acha que essa decisão, ela, ao diferenciar propaganda eleitoral, o debate eleitoral na internet para o realizado no jornal, nos jornais e na TV, ele não está criando uma diferenciação muito perigosa? Porque ela está, de certa forma, impedindo que um candidato, ainda que tenha a representação no Congresso Nacional, de participar desse debate. Com certeza. Inclusive, nós já conversamos isso nas palestras que nós temos dado sobre esse assunto. Para os provedores de conteúdo que têm promovido isso, mesmo que não chamem todos ao mesmo tempo, cuidem em dar ao espaço democrático para que todos os candidatos devidamente registrados na Justiça Eleitoral tenham oportunidade de se manifestar. Porque, Walter, esse horário de propaganda eleitoral gratuita, que de gratuita não tem nada, nós já sabemos, né? Ele trabalha com... O tempo dos candidatos é muito pouco. Alguns têm 30 segundos. 30 segundos, um minuto. Não dá tempo de você falar nada, nem um nome. Minas tem um minuto. Ou seja, por que não se criar, né, viabilizar essa participação democrática de todos os candidatos que têm oportunidade de expor as suas ideias e seus planos? Porque uma das alegações do candidato era que só estava se privilegiando aqueles que recebem a maior mídia, que são objeto de maior curiosidade pela mídia. Isso aí ouviu. Infelizmente, a fundamentação foi equivocada. Os debates na internet não se sujeitam a essas regras impostas aos debates nos meios de comunicação de massa, rádio, TV. Quanto mais a gente utiliza uma mídia, uma forma de comunicação, mais é possível que ocorra confusões jurisprudenciais. E, recentemente, nós tivemos um problema que foi noticiado amplamente, principalmente no site da Ana Amélia, em relação a propaganda ofensiva. A gente tem aquela propaganda que divulga a pessoa, que enaltece, mas tem a propaganda também ofensiva, ou também, me corrija se eu estiver errado, a propaganda negativa, que se chama. Então, um determinado blog foi acusado de tecer elogios, não muito elogiosos, quer dizer, ofender a imagem de um candidato. E foi obrigado pela justiça a tirar esse site do ar. Isso é possível? Isso é válido? Sim, porque o que a legislação eleitoral ela prevê? Que serão responsabilizados os editores, né, do provedor de conteúdo ou de serviço multimídia, se eles não tomem as providências determinadas também pela justiça eleitoral. Tá? Então, o que aconteceu ali? A pessoa entrou com uma representação, né, o ofendido, demonstrando que determinadas peças publicitárias publicadas ali eram ofensivas à sua pessoa, à sua honra e à sua moral. O Justiça Eleitoral determinou a retirada do post, da mensagem considerada ofensiva e aplicação de... Agora, outro tema importante, links. Caso que foi muito rumoroso, ou foi que um determinado político que ocupa um cargo no Senado Federal, lá no site do Senado Federal, quando a gente visita, vê que tem a biografia de cada senador. E esse senador colocou na sua página oficial da sua biografia um link da sua página pessoal. De campanha. De campanha. Isso é válido? Vamos dividir duas situações de um único caso. A pessoa é um senador da República eleito. E é candidato à reeleição. Então, uma coisa é ele publicar no seu site, como senador, dar conhecimento da sua atividade parlamentar. A outra coisa é ele utilizar o seu site de campanha em que pede voto. Aí outra coisa. Hospedado na Câmara Federal. Esse senador, ele foi determinada a retirada do link da página da Câmara Federal e ele também foi aplicada a multa de 5 mil a ele. O que que depois disso gerou? A Câmara Federal publicou um anúncio informando que serão desativados até o final do período eleitoral todos os links de redirecionamento do portal da Câmara Federal aos sites dos candidatos à reeleição. E o que é interessante dizer é que esse denominado direito de retirada, ele não incide só a um site, a uma página, ele pode até incidir em coisas pequenas como links. Sim. Você pode... Porque até pelo seguinte, ele estava tendo uma certa forma, um privilégio, ele estava... Uma visibilidade muito maior. Maior. Que, veja bem, através de um tráfico que é gerado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Ele estava se valendo, inclusive, de um público que poderia não procurá-lo ou não encontrá-lo apenas numa página oficial de campanha eleitoral. Ele estava tendo, de certa forma, um privilégio. Um privilégio. Agora vamos falar do tema do momento, que é um tema que todo mundo gosta, que é o Twitter. Twitter é a rede social do momento, todo mundo adora e tem milhões de polêmicas. Os artistas adoram criar casos e os políticos também. Como são humanos, eles também adoram criar casos. O primeiro caso que a gente vai falar é do perfil fake. Ana Amélia, que raio de perfil fake foi esse? Bem, é um candidato a senador de Minas Gerais que, quando ele resolveu ser twitteiro, descobriu que já tinha um outro eu. O seu perfil fake já estava lá, né? Então ele criou a sua página e solicitou a administração do microblog Twitter, o que eles chamam de, eles denominam de selo de autenticidade, em que eu tenho que provar que sou eu mesmo e não fake, é muito engraçado, né? Essa reversão de expectativa. Detalhe, o perfil do candidato fake tem mais seguidor do que o candidato verdadeiro. O outro eu dele está podendo muito. Mas eu acho eu até bloguei isso ontem. O Twitter já não está disponibilizando as mensagens dele, não. Por quê? Deve ter um pedido de retirada. Porque já deve ter recebido a denúncia do verdadeiro candidato, com a demonstração de que ele é realmente quem diz ser, né? Você entrega, manda documentos escaneados, digitalizados e tudo, e está se aguardando. Então, eu acho que nesse período de apuração, o Twitter despublicou os posts. Outra questão também envolvendo o Twitter, também polêmica, de respeito àquela propaganda antecipada. O candidato a vice, um determinado político, botou mensagem assim no Twitter. Olha, fulano, estou apoiando você, fulano presidente. Isso seria propaganda eleitoral antecipada? Sim, porque ele fez no dia 4 de julho. A propaganda eleitoral só foi permitida a partir do dia 6. Portanto, dois dias antes, podia ter esperado um pouquinho para dar essa flechada. Estava doendo o dedo, né? O Partido dos Trabalhadores entrou contra, mas por um erro processual teve o seu pedido negado, porque ele teria que ter entrado com a coligação, não apenas com o partido, já que era uma coligação, ele deveria ter entrado em nome, requerido na justiça em nome de todos os partidos que integram a coligação. Na verdade, foi um erro processual. Mas depois foi o Ministério Público requeriu a aplicação de multa. Então, essa representação do Ministério Público é que foi deferida pela Justiça Eleitoral sem haver vingado o argumento do tuiteiro, do candidato tuiteiro, de que aquilo ali se tratava de uma interlocução pessoal. Era uma conversa de amigos, mas não colava essa ideia? Não, porque ele não mandou por mensagem direta, né? Se ele quisesse falar só com seu amigo, você tem um recurso no Twitter que você bota lá, DM, mensagem, né? Direta, DM, né? Ah, e não, ele veiculou essa mensagem de forma que isto foi publicado, foi veiculado publicamente, pra tanto todos, na sua página Twitter, quanto na página Twitter do receptor, de esperar 2 dias. Que o dedinho tava coçando, tava feliz da vida. Outro assunto importante, continuando no Twitter e no mesmo candidato, olha só que reincidente esse rapaz. Esse rapaz, no Twitter, ele colocou a mensagem acusando um outro político de pertencer às Farc. Aí eu perguntaria, Amélia, caberia um direito de resposta dessa afirmativa? Seria possível? Alguém já foi requerido. Já foi requerido? Pelo partido que se sentiu ofendido, né? Vamos tomar cuidado até com o que se escreve. Esse que é o problema. Com o que se pensa no mundo, dos microblogs. Vamos tomar cuidado, que você é responsável por aquilo que você escreve. Então você faz uma acusação que, pela legislação eleitoral, ela é recebida como propaganda negativa. Por quê? Porque se constitui crime eleitoral atribuir a autoria de fatos inverídicos e a prática do crime de calúnia, injúria e difamação, que se sujeita à aplicação de multa e detenção. Ou seja, o partido que se sentiu ofendido, ele já requereu, primeiramente, ao TSE o seu direito de resposta. E seria pelo Twitter também? Pelo Twitter. Lembra, na legislação eleitoral, o que ela fala? Vai ser publicada no mesmo veículo, no mesmo espaço, pelo dobro do tempo em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva. Nesse caso, o partido que requereu, ele pediu a aplicação de 144 horas. É possível, hora? Se conta em horas. Então, ele fez aquela conta de quanto tempo, a partir de quando ele foi publicado. Veja bem, é necessário também, para que nós consigamos ter em mãos a prova dessa conduta lesiva. Vamos cuidar em obter as evidências legais, a prova digital esteve no ar. Essa prova do tempo que esteve no ar ainda é uma dúvida da Justiça Eleitoral, que já manifestou sobre isso, quanto à efetividade e à possibilidade de se aferir com segurança qual foi este prazo, ok? Mas o partido solicitou a veiculação de 144 horas. A resposta, tá? O pedido de resposta seria veiculado no mesmo canal de comunicação, que no caso foi o Twitter, pelo prazo de 24 horas. Além disso, essa matéria, ela também foi publicada no site do partido pelo qual ele é candidato. Ou seja, estaria ali também, seria retirada da entrevista, tá? Foi publicada a entrevista também num grande jornal de São Paulo, no site de um grande jornal de São Paulo. Também seria publicado, o requerimento foi nesse sentido. E o que se costuma dizer também da repercussão da notícia. Por quê? Porque esse vídeo também da entrevista, ele foi veiculado no canal YouTube. Então você imagina. Então caberia também um direito de resposta em relação ao YouTube? Sim. Se de repente fosse uma matéria produzida para o YouTube, por exemplo, se o candidato tivesse um canal no YouTube e divulgasse lá esse tipo de infração, A legislação diz, você será responsável, inclusive, pelo pagamento dos custos, se houver. Então, se ele fez uma mensagem considerada ofensiva, publicada no site YouTube, nós não sabemos, assim, não sei te precisar agora em qual canal, ele poderia ser responsável pelo pagamento da edição de um vídeo, para que fosse publicado naquele mesmo lugar que esteve. Agora, daí garantir hit, ninguém... Não pode ficar apertando o clique. Todo mundo é obrigado a clique clicar ali. 200 vezes. Porque uma coisa é você atacar e outra coisa é você veicular ou dar a devida divulgação da resposta, que é um direito fundamental de todos nós nos defender. E o que é interessante é que, como a internet ela é multimídia, mistura texto, vídeo, foto e tudo, esse direito de resposta, quando exercido, ele pode ocorrer concomitantemente em várias mídias. Eu posso a publicação de um tweet, como posso também ter simultaneamente a publicação de um vídeo no YouTube. Nada impede essa acumulação. O direito de resposta será sempre aonde tiver sido publicada a mensagem considerada ofensiva. Então, se no caso que nós estamos falando desse caso concreto foi através de diversas mídias e diversos locais entre aspas, seria publicado, então o requerimento também foi nesse sentido de se veicular a resposta em todas as mídias e sites que tivesse sido veiculado a mensagem ofensiva. Esses temas que nós tratamos hoje foram só o início. Certamente nós teremos, ao prolongar da eleição, mais e mais casos práticos. Eu sou Walter Capanema e eu sou advogado. Eu sou Ana Amélia Mena Barreto e sou advogada. Nós nos vemos no próximo programa Direito Eleitoral na Internet.